é uma aposta que nós iniciámos no ano passado. Portanto, estamos muito satisfeitos este ano porque, efetivamente, continuamos a crescer em termos de ações que estamos a realizar. O número de workshops direcionados no âmbito da Feira da Empregabilidade, e é basicamente isto também que se pretende, uma Feira de Empregabilidade, é superior àquele que registámos no ano passado. O número de empresas que temos este ano também é superior à do ano passado. Portanto, gostaríamos de ter muito mais empresas aqui presentes hoje. Ainda não temos capacidade, até pela dimensão e pela estrutura da ESTGO, de ter um maior número de empresas para além daquelas que temos aqui hoje. Como podemos ver, o espaço está completamente preenchido. Portanto, tendemos, em colaboração com o município, que é um forte parceiro, a crescer e no próximo ano, eventualmente com instalações novas também do próprio município, vir a fazer uma feira de um emprego cada vez maior. A nossa intenção é vir a antecipá-la, ou seja, dado o sucesso que se começa a registar nesta iniciativa, pretendemos para o ano antecipá-la para o mês de novembro, porque neste contacto que se pretende entre empresas e entre estudantes, queremos também criar uma forma de levar cada vez mais dos nossos estudantes no âmbito dos seus cursos que fazem estágio a estagiar dentro das empresas da região. E, portanto, quanto mais empresas tivermos dentro deste GO e quanto maior for este contacto que se prevê entre estudantes e empresas, criar aqui condições para aumentar este número de estágios dentro da região e levar que os alunos não tendam tanto até a ir para as cidades de onde são originários, porque queremos que eles fiquem cá. Nós temos como objetivo fazer crescer também, é essa uma das missões da ESTGO, é contribuir para além daquilo que é a formação, contribuir para a dinamização desta região. E só o poderemos fazer e todos poderemos crescer se houver cada vez maior dinâmica entre escola e empresas. E, portanto, um dos objetivos é este, é os nossos estudantes criar forma de, numa primeira fase em estágio, numa segunda fase até em termos de empregabilidade, ficarem na região. E o outro objetivo grande também desta iniciativa que surge associado é cada vez mais a dizermos às entidades: nós temos cá, nós temos alunos licenciados nestas áreas da gestão, do marketing, da informática, agora também na gestão de território, nas biociências, mas também estamos cá com capacidade de fazer formação específica que possa ir de encontro àquilo que são as vossas necessidades. Se vocês precisam de formação interna para trabalhadores, venham a este GO, procurem-nos e vamos criar aqui parcerias para vermos em que áreas é que nós podemos criar mais formação e irmos de encontro àquilo que são as necessidades. Em termos de taxas de empregabilidade, sabemos que é formado que a lidera, mas de um modo geral, como é que... De um modo geral, as taxas de empregabilidade andam em vários cursos acima dos 90%. Temos cursos que têm, cujas taxas de empregabilidade neste momento não se conhecem porque houve reestruturação de cursos e, portanto, esta quebra faz-nos com que o curso, por exemplo, de gestão de território não nos permita saber qual é a taxa de empregabilidade, mas nos outros cursos, na área da contabilidade e na área da gestão, eu poderia dizer acima dos 90%. Mas, realmente, a informática é o nosso ex-libris, não é? Conseguimos chegar aos 100% e isto já é uma taxa que não é momentânea, é uma taxa que já atingimos, pelo menos seguramente nos últimos 3 anos. Portanto, é um facto contínuo que realmente na área da informática estamos a ter muito bons resultados. Falava há pouco de pequenas formações para ir ao encontro destas empresas, já isso é um dos grandes objetivos. É, também. Também pretendemos, porque nós efetivamente estamos no âmbito do PRR com vontade de fazer microcredenciações. Essas microcredenciações podem ser direcionadas para os nossos alunos, mas também podem ser direcionadas para formação externa. Se vamos fazer formação externa, a verdade é que para essa formação pode ser presencial ou pode ser online, então achamos que estamos cá também para ir de encontro às necessidades das empresas da região. Então precisamos de fazer formação, eu diria formação à la carte, formação que realmente seja seja necessária, e esse é o nosso objetivo, porque criar formação por formação, formação que depois não tem público, não é nosso interesse. Então uma das formas de termos público e realmente cumprirmos a nossa missão é encontrarmos aqui, junto com as empresas, áreas de formação que nós, onde nós possamos entrar e sermos nós a formar, porque cada vez mais as empresas têm também como exigências a formação dos seus trabalhadores. Nós temos aqui competências na área da gestão dos recursos humanos, da informática, do marketing, então poderemos ser nós a promover formação específica que se sinta necessária para os trabalhadores dessas mesmas empresas e, portanto, criarmos aqui formação específica para elas.